Começando agora o segundo bloco da 14ª edição do nosso podcast, o Trio Wide, onde iremos tratar sobre a etapa de Richmond da Sprint Cup. Etapa que definiu os 12 participantes do Chase e, posteriormente, sofreu alterações devido à maracutaia que a equipe de Michael Waltrip armou lá na Virgínia. Vai ser difícil a gente não ficar focado na rodada do Clint Boyer e nas paradas de pit do Brian Vickers, mas nós tivemos sim uma corrida, e que foi uma corrida emocionante e que teve várias alternativas, e inclusive para a definição da vaga do Wild Card, que acabou colocando Joey Logano e Kurt Busch no Chase de forma direta, e colocando Martin Truex Jr. e Casey Kennedy de forma via Wild Card. Posteriormente, já adiantando, como eu tinha dito na abertura, a NASCAR agora há pouco, agora são 11 horas em São Paulo, mas vocês vão ouvir a qualquer momento aí, aqui no Mato Grosso são 10 horas da noite. Duas horas atrás, a NASCAR soltou um comunicado onde puniu a equipe de Michael Waltrip, incluindo o time número 56, o 15 e o 55, com 50 pontos nos campeonatos de proprietários. Como o Brian Vickers não disputa o campeonato de pilotos, ele não foi punido, mas Clint Boyer e Martin Truex Jr. foram punidos em 50 pontos no campeonato de pilotos. Com isso, o Martin Truex Jr. perdeu a vaga de Wild Card para o Ryan Newman. Eles estavam empatados em número de pontos. Não fosse a falcatrua, teria sido muito emocionante, porque eles acabaram terminando empatados em número de pontos, e a definição ficou por um segundo lugar a mais que o Martin Truex tinha em relação ao Newman. Mas nada disso aconteceria se o Clint Boyer não tivesse rodado propositalmente e o Brian Vickers não tivesse realizado as paradas apenas para colocar o Logano em situação melhor do que o Jeff Gordon, o que daria para o Martin Truex Jr. a vaga. Adiantando que a NASCAR puniu também a equipe em $300 mil de multa, é a maior punição da história da categoria. E, além disso, o vice-presidente, se o Hélio puder até me confirmar o nome dele, é o Tyson, alguma coisa? Ty Norris, está suspenso por tempo indeterminado das competições da NASCAR. Bom, falando da prova, já deixamos as notícias aí, nós vamos comentar sobre o incidente no decorrer do bloco, mas falando da prova um pouquinho, a vitória ficou com o Cal Edwards, a segunda dele na temporada, em outra relargada polêmica. Dessa vez ele relargou de forma polêmica para cima do Paul Menard. E ao contrário do que havia acontecido ano passado, foi ano passado, né, que ele foi punido, né? Se vocês puderem me ajudar a memória um pouquinho. Foi na primeira prova, em abril. Esse ano foi? Foi em abril. No ano passado, 2011. Ah, sim. 2011. Então, no ano passado ele havia sido... Foi na relargada do Kyle Busch. Foi a única vitória do Kyle ano passado. Isso, até. Exatamente. Então, ao contrário do que aconteceu ano passado... Oi. É só um detalhe, assim, a gente vai abordar esse assunto das largadas no bloco de perguntas, mas só para lembrar que tanto na Nationwide quanto na Sprint Cup foi uma questão muito rápida. Eu lembro que no ano passado, acho que foi numa relargada, na primeira prova do ano em Richmond, o Kyle Busch teve uma punição, acho que numa relargada. Só que aí teve bandeira amarela, aí a equipe do pit dele brigou com a NASCAR lá e a NASCAR voltou atrás. Geralmente essas decisões são tomadas bem rápidas. Inclusive a NASCAR pensou em punir o Cal Edwards por causa desse movimento com o Paul Menard, mas revisaram e não puniram. Essa vitória acabou colocando o Cal Edwards, inclusive, como líder do campeonato. Eu queria que vocês dois, já começando com o Léo, deixassem os destaques aí, como nós costumamos fazer. Depois nós vamos debater todos os eventos aí, com mais ênfase, o incidente envolvendo Clint Bowyer e os integrantes da equipe Michael Waltrip Racing. Bom, sobre os incidentes, né, nós vamos falar, assim, a notícia em si, mas vai debater mais no bloco de notícia, né? Mas a corrida em si foi, tirando tudo isso, né, pós-corrida, a corrida em si foi muito boa. Eu gostei muito da corrida. Nós tivemos 17 trocas de liderança, que o ano passado teve o mesmo número de trocas de liderança, nessa mesma corrida assim, que antecede o Chase, né, que é a briga pelo Chase, também assim, mostrando que essa briga pelo Chase vem fazendo as coisas bem movimentadas. E quem lutava pela vaga do Chase foram os verdadeiros protagonistas da corrida, né? Foi o Kurt Busch, o Ryan Newman, o James McMurray, que apareceu muito bem na corrida, o Paul Menard apareceu na corrida até com chance de vencer a corrida, o Martin Truex Jr. também apareceu também, né? O Jeff Gordon apareceu também. Foram pilotos que, assim, o Brad Keselowski também, não pode esquecer, eles apareceram, assim, quer dizer, o pessoal, quando vê que tá, a água tá batendo a bunda, o pessoal corre mesmo, o pessoal corre atrás, né? E tá aí o resultado, né? Uma grande corrida. Analisando a corrida em si, foi uma excelente corrida, né? Falando do mundo do Kauerz, o Kauerz chega a sua 21ª vitória na Sprint Cup, a segunda em 2013, a primeira dele nunca tinha vencido em ritmo, foi a primeira dele vitória em ritmo, né? E o Kauerz, ele dá um passo importante, porque ele venceu agora quando começa o Chase, mostrando que o Kauerz está vivo, o Kauerz está aí, né? Quem sabe o Kauerz agora ele continua crescendo dentro do Chase e chega a lutar por o título, que agora ele começa com o Chase com duas vitórias, tem os pontos bons dessas duas vitórias, né? Querendo ou não, possa ser uma diferença mais lá na frente pro Kauerz. Então, assim, eu tô confiando bastante no Kauerz, pro título esse ano. Ele é um dos que eu vou, que assim, que eu aposto nele, que não vai ser surpresa para mim, né? Falando um dado bem interessante da corrida aqui, né, eu até postei essa foto no, na página 10 Race Brasil. Quando a corrida estava 140 voltas para o final, 8 pontos separava 4 pilotos da vaga do Ricciardo. Então, assim, foi uma corrida tensa o tempo todo, porque o tempo todo, qualquer escapada, qualquer problema, uma errada, uma rodada, né, qualquer coisa poderia realmente, um piloto poderia. Dos 10 pilotos que entraram na pista lutando pelo Chase, né? Desses 10 faltando as últimas, lutando pelas últimas 5 vagas, que era 10 pilotos e 5 vagas. Então, assim, foi uma briga muito boa, né? Realmente movimentou bastante a corrida. Eu quero já começar a destacar o Kurt Busch, que terminou a corrida em segundo, né? Ele largou em segundo. Ele que perdeu a pole, né, nas últimas. Na corrida, né? O Jeff Gordon fez uma volta sensacional lá em ritmo no treino classificatório sábado à tarde, sexta-feira à tarde, né? Mas o Kurt Busch fez uma excelente corrida. Pensei que ele sim iria vencer essa corrida, que ele iria dar o um golpe de misericórdia vencendo a corrida, né? E já aproveitando também meu outro destaque também, se eu pudesse, eu ia destacar todo mundo que estava no top 10, né? Mas eu vou pular aqui, eu vou destacar o James McWork. O James McWork fez um bom trabalho no carro número 1 da Ganassi. Ele trabalhou, ele lutou para tentar de qualquer forma conseguir essa vaga, né? E terminou com ele em quarto, querendo um bom resultado para ele, para dar seguimento no campeonato dele, né? O Paul Menard também foi o quinto, bom resultado para o Paul Menard também, dando sequência agora ao campeonato para ele agora. Outro piloto também que eu vou destacar também, que eu vou destacar só mais esse, que é o Rick Stenhouse Jr., que ele fez o seu top 10, né, conseguiu o top 10 aí, que esse top 10 foi o primeiro dele na NASCAR, o primeiro top 10 dele da Sprint Cup. Foram 40, não, não, foi 31 largadas, né? Após 31 largadas, ele consegue então o seu top 10, coisa que a namoradinha dele já tem, né? Então, pessoal, pode falar. O Kyle Edwards conseguiu uma corrida, uma vitória espetacular. É, se aproveitou no final. A vitória que, digamos, poderia ter vindo em abril passado, veio na tarde de sábado. É, se aproveitou no final da toda aquela situação de pit stop lá, na bandeira amarela criada pela rodada do Green Boyer, né? Ele que tinha sido ultrapassado pelo Ryan Newman. E mostrou que aquela regularidade que ele vinha, aquele Edwards apático, está ficando para trás. E já há algumas corridas, eu venho comentando com o Léo e com o Pedro aqui, que o Cal vaca louca, embora não tenha sido uma vitória que ele mostrou tanta agressividade assim, mas serve muito para ele, que foi a segunda vitória, ele vai entrar com dois bônus no Chase. E pode ser um fator, ninguém tá falando do Kyle Edwards, quem sabe é o ano da volta por cima dele. Meu segundo destaque aqui é Ryan Newman, ele que começou lá atrás, veio subindo, quando tava naquela briga de pontos contra o próprio Truex Jr. A hora que o Keselowski, que é o meu outro destaque, que eu vou citar daqui a pouco, estava em primeiro, o Newman precisava passar 5, 6 carros para chegar na classificação. Ele vinha fazendo isso, vinha subindo. Aí depois aquela bandeira amarela do Jimmy Johnson, onde muita gente foi em situação bem engraçada, porque quem puxou aquela parada antecipada foi o Kyle Busch, depois foi Jeff Burton, que fez uma outra corrida muito boa, ele que perdeu o emprego, meio que começou uma retirada, foi pro pit, seguiu o carro, aí logo na sequência houve a amarela do Jimmy Johnson, que é outro assunto que a gente vai tratar aqui, que é outro destaque que eu vou colocar aqui logo mais, e acabou trazendo um outro drama, corrida, embaralhou tudo, Ryan Newman seguiu na frente, e se não fosse aquela bandeira amarela ali, poderia ter vencido a corrida, mas isso é lá para o bloco de perguntas, onde a gente vai disparatinar toda essa confusão que aconteceu em Richmond. Só outro piloto que eu tenho que a gente não pode esquecer do trabalho que ele fez na primeira parte da prova foi Brad Keselowski. Foi de longe, para mim, a melhor apresentação dele no ano. Digamos que ele foi perdendo de rendimento, de desempenho, mas ele fez frente a Kurt Busch, teve um duelo muito intenso. Foi muito bonito de ver aquilo. Infelizmente, alguns resultados, alguns erros lá de trás acabaram deixando ele praticamente eliminado no final. Mas mesmo assim, por uma parte da corrida, ele ainda se qualificaria para o Chase. Só que o sonho não durou muito, porque o meu outro destaque, o Kevin Harvick, logo quando o Keselowski vinha perdendo o rendimento, deu um bumper run, deu uma jogada em cima do Case, que o Keselowski meio que se desconcentrou. E ali ele perdeu o foco do resto da noite. E aí a janela de pitstop, as amarelas, não o ajudaram. E o Pedro Keselowski acabou sendo fator nessa estatística de campeões que não foram pro Chase. Agora ele é o segundo campeão que não consegue se qualificar para a fase final do campeonato da Speed Cup. Jeff Burton fez uma corrida muito boa, muito consistente, só que toda a insanidade que apareceu na parte final da prova acabou fazendo ele virar a história, mas é de se lembrar. AJ Allmendinger muito sólido, mais uma corrida muito boa, ele não terminou bem classificado, mas está mostrando que ano que vem pode ser um fator, pode até se qualificar para o Chase, porque é um outro assunto para um outro programa nosso. Mas o trabalho que o Buchão fez meio que recuperou a imagem do programa de Richard Childress, fazer que suas equipes que compram equipamento da RCR, porque está mostrando que na garagem de Richard Childress se pode fazer equipamento competitivo. E ano que vem a JTG, que é a sua equipe, vai andar com esse equipamento praticamente certo, e ele, o piloto de frente e evolução, pode ser fator. E o meu último destaque é o cheat do carro 48, que eu acho que esse cheat vai ter que chegar... O cheat, o Game Shark novo dele vai ter que chegar logo, porque Se não, porque tá complicado. Até o nosso amigo Citizen KBA lá, o Dinner Wolf lá do Twitter, lá, um dos fakes mais engraçados de humor da NASCAR, tava chamando o Jimmy Johnson de Jimmy West Tauling. Ou seja, o Jimmy Johnson numa atuação, tá certo que virou pai, perdeu os treinos, mas foi uma das piores atuações que eu vi do Jimmy Johnson na minha vida. Pedro, com você a bola. Bom, relembrando que eu não pude assistir as corridas, gente. Mas eu queria puxar, eu acompanhei os melhores momentos posteriormente. E eu gostaria de puxar aqui um dado que eu achei curioso. A gente tinha brigando por vaga no Chase, com chances, Kurt Busch, Ryan Newman, Jamie Mack, Paul Menard, Martin Truex Jr., Joey Logano e Jeff Gordon e Joey Logano. Só o Joey Logano não chegou entre os 10 primeiros. Quer dizer que foi realmente uma corrida para o Chase. Pedro. Então, Pedro, durante a corrida, só o Paul Menard e o Jamie McMurr não chegaram a estar classificados durante a prova. Todos os outros pilotos, mesmo os três que ficaram fora, o Jeff Gordon, agora o Truex Jr. e o Keselowski, estiveram pelo menos em uma parte da corrida classificados. Para você ver como foi uma alternância muito grande. Na última volta, ninguém sabia quem estava qualificado ou não. E mais uma vez, a NASCAR mostrou que acertou, né? Tanto na definição para o Chase, como de sim implantar o Chase. Bem lembrado, eu não tinha citado o Keselowski, né? Ele acabou terminando em 17º e foi o piloto que mais liderou voltas, né? Liderou 142 voltas. A gente teve como líder também o Kyle Edwards, liderou 46 voltas, o Kurt liderou 73, Newman liderou 4, McMurray liderou 6, Menard 3, Kenseth 5, Jeff Gordon 49, Keselowski 142 e o Clint Boyer 72. Bom, como eu não pude acompanhar a prova, eu já vou puxar o assunto mais polêmico da noite em Richmond, do domingo todo em Iowa e até agora há pouco, e até agora no Twitter está rolando bastante também, o incidente envolvendo a equipe de Michael Waltrip Racing. Primeiro, eu gostaria que o Leonardo falasse o que ele viu e como ele interpretou tanto a rodada do Clint Boyer, quanto a postura da equipe do Brian Vickers chamando ele para o box. E depois eu queria que o Hélio Lima também comentasse em cima para a gente dar uma pincelada geral nesse assunto, para a gente já encurtar aí. Sabendo que a NASCAR já optou por punição, como foi falado na abertura do bloco. Bom, então, quando o Clint Boyer rodou, né? Estava uma situação bem interessante. O Matt Truex Jr. estava caindo para fora do... Ele estava fora do top team, né? E o Jeff Gordon dentro. E quem estaria ficando fora ia ser o Matt Truex Jr., né? Aí foi acontecendo a corrida, foi. Aí o Bauer rodou. Falei, nossa, mas que rodada estranha do Bauer, né? Muito estranha a rodada do Bauer. Rodou do nada. Porque geralmente a gente vai acompanhando a corrida no Twitter, nós vamos acompanhando, e sempre vai ouvindo rádio de algum ou outro piloto, e fica assim, sempre sabendo, né, do que quando o piloto tá reclamando. Como foi com o Danny Hennen lá em Pocono. O Danny Hennen fazia 4 voltas. Pessoal, meu carro tá ruim, meu carro tá saindo de traseira. Eu não tô conseguindo controlar o carro no meio da curva, o carro tá saindo de traseira. Buf, bateu. Então assim, sempre a gente tá acompanhando. Foi que nem o Nelson falando, pessoal, o combustível tá acabando, acabou. Né? Então, eu sempre venho acompanhando, assim, pra gente ter uma noção melhor do contexto da corrida como um todo. E o Bauer não tava reclamando de nada. O Bauer tava, no final da corrida, o Bauer tava com o pneu novo também, que tinha trocado a última parada, né? Então, assim, foi uma rodada, eu achei estranho, né? Mas, tudo bem. Ficou naquela euforia, fiquei naquela tensão de prestar atenção no Truex Jr. e no Jeff Gordon, que eles estavam na pista lutando pela posição, né? foi lá na última largada, na última relargada lá, faltando 3 voltas, foi Guyot Checkered, né? Não foi oficial, mas foi Guyot Checkered, né? Então, assim, eu tava lá naquela tensão, o Truex Jr., o Jeff Gordon vai, passa, bate, não sei. O Jeff Gordon precisava dar um jeito de passar o Mark Truex. Aí, né, acabei deixando que por levar isso. Aí depois acabou a corrida. Aí mostrou todo mundo dando entrevista. O Lilmo chateado pra caramba. Né? Eu só queria já pedir desculpa pro pessoal que a minha voz também foi hoje, que minha rinite tá atacada e nós entupido. Mas beleza. Aí foi passando a corrida, foi passando, né? O pessoal conversando, tal, conversa um, conversa o outro. O Jeff Gordon pediu desculpa pros fãs, porque não classificou pro Chase, vai, vai. De repente tava acabando, tava até levantando já do computador, né? Tava levantando. A ESPN voltou no comercial com a rodada do Clint Bower. É, voltou com a rodada do Clint Bower e com o rádio deles, né? O rádio aberto da Michael. Eu falei, ah, mas foi por querer. Ah, batata. Desde a hora a intenção do spotter, né? Já tinha até comentado, né? Que era para ajudar. Aí o Clint Bower foi, rodou. Aí logo depois disso, o Dale Earnhardt Jr. falou que foi a rodada mais estranha que ele já viu o ritmo. Porque o cara tava andando normal e de repente o cara roda. Então ele falou que foi muito estranho. E geralmente quando o carro tá na frente e vai rodar, ele se vê o carro saindo. O carro vem descontrolando, né? Jogando a bunda primeiro para depois rodar. Léo. E o Bauer foi muito estranho. O Bauer rodou sozinho, do nada. Né? Então assim, na minha. No começo, na hora que eu tava vendo, eu tava focado em outras coisas, para mim foi apenas uma rodada. Né? Mas depois. Na hora que eu vi aquele vídeo, na hora que eu vi o vídeo com o áudio do carro, com o áudio do pessoal da Michael conversando, falei, ah, é falcatrua, isso aí os caras armou mesmo para jogar o Mike Truex Jr. pro Chase. E realmente foi, desenrolado no domingo, foi, esse assunto foi o domingo todo, hoje, o dia todo, né? A decisão foi hoje, 9 horas da noite, o cara se pronunciou e tá aí a punição, que para mim a punição foi correta, né? Foi correta a punição, tirar o Truex Jr. do Chase e acabou saindo porque ele perde os pontos, então ele sai do Chase e entra o Ryan Limbo, que o Ryan Limbo, se não tivesse rodado, teria vencido a corrida. Ele sim teria vencido a corrida, o Ryan Limbo, e ele sim teria ido pelo Chase com 2 vitórias junto com o Case Keenum. E o cenário teria sido completamente diferente, né? Quem estaria ficando fora do Chase seria o Joey Logano. E não o Jeff Gordon que está fora hoje. Então, assim, foi uma atitude antidesportiva, tanto é que eles infringiram o livro de regras, né, a seção 12/4, que é, assim, causar detrimento à corrida. Então, eles foram punidos, está correta a punição. Então, eu pensei que, no primeiro momento, que imagino que o Clint Bower teria feito isso. Ô, Léo, há um tempo atrás o teu Júnior não deu Bora uma já. rodada também numa situação parecida? Ok. Deu a Júnior, ele não andou rodando numa corrida, eu não lembro disso aí, eu ouvi o pessoal falando, mas. Não, eu não me recordo, não. Não Algo lembro, tão não. incisivo como foi essa do Boyer para Não, acho que auxiliar a do alguém Bauer assim, foi eu não me mais lembro uma. não. Foi o do Não, Bauer foi um ele negócio na tava, eu cara lembro, mesmo. ah sim, eu lembro, eu lembro. Foi uma prova sim, ele rodou, mas ele tava com o pneu furado. Ele tava com o pneu Ah, furado, beleza. acho que foi em Michigan ou Fontana, que ele ficou na pista um É. pouco e segurou com o pneu furado até rodar e. Na verdade, assim, nessa não dá para afirmar, porque ele tava com o pneu furado. Não dá para afirmar se ele ficou na pista para rodar, para não tomar a volta e poder parar em bandeira amarela, ou se ele já rodou de propósito mesmo, ou se foi por causa do pneu. Então, diferentemente do que aconteceu. Eu quero agora que você foque no assunto do Boyer. Depois nós vamos Ah, perfeito. Não, era analisar só uma dúvida outros. que eu até peguei o gancho do coisa. Não, sim. Então, Como eu tava na minha cidade, em Coxim, eu tava sem internet boa, né? Deu, assim, pelo Fox, né? Terminou a corrida, desliguei a TV, fui fazer outra coisa. Deu 1 da manhã, eu entrei no internet, no Twitter. Tô vendo lá o pessoal falando que não sei quem tinha rodado. Daí logo tinha um link com o vídeo, daí no que eu vi lá, bem um board assim. No que eu vi ele girando assim, da maneira que foi, eu já meio que vi que tinha alguma mutreta. Só que, pra mim, o que eu fiquei mais espantado foi a comunicação com o Vickers, faltando 4 voltas, mandando ele fazer o pit stop. E o Vickers, pelo que eu entendi na conversa, não entendeu direito de pronto, né? Aí ficou uma coisa bem explícita, assim. Como eu já falei com o Léo aqui antes do programa, pra mim a punição foi. Não sei se como a perfeição numa hora dessa, porque às vezes você ser muito agressivo, você pode causar algum dano à competição do campeonato. Não sei, os interesses que a categoria tem também, né? Mas foi bem no, na coerência da NASCAR em si, que ela normalmente ela é dura, só que por outro lado ela meio que bate com a mão e passa a mão com a outra, assim. Não foi aquela punição totalmente rígida, assim, extrema. Mas é o beneficiado do prano foi. Tiraram e colocaram, digamos que o piloto que mais se prejudicou, que foi o Ryan Newman. Até pelo contexto da história, né? Porque, com todo o respeito ao Jeff Gordon, o Ryan Newman, ele venceu uma corrida, né? Ia vencer a segunda prova. E na situação do Newman, saindo da Stewart Haas, não tinha um lugar certo até a tarde de hoje. Doeu muito. Eu, no dia lá, eu fiquei bem triste que ele não conseguiu a vitória. Logo depois da história, pra mim, ele foi o maior prejudicado. Mas, enfim, até o Kurt Busch veio com uma sugestão que colocasse o Jeff Gordon também. Eu não sei se eliminar o Green Bor, a princípio, no mundo perfeito, seria eliminar o Green Bor do campeonato, ou até banir ele, seria a solução mais visível. Só que a gente sabe como são as coisas, né? Eles não vão eliminar um piloto do nada assim, né? E ainda mais o próprio Mike Elton, o bigodudo lá, o chefe da NASCAR lá, o diretor técnico, não, o diretor técnico é o Robin Pemberton, né? O Mike Elton é o presidente, né? Presidente mesmo. Então, ele falou que, e por mais que eu, você, qualquer jornalista americano, os outros pilotos vejam que ele girou o volante assim, mas ele pode alegar que foi alguma outra coisa. Ele não assumiu como em outros casos já aconteceu. Eu acho que, ainda mais, a gente tem que pensar uma coisa. É quinta-feira, sexta-feira, já tem qualife do Chase em Chicago. Ou seja, a decisão da NASCAR tinha que ser rápida e eficiente, porque vai lá, elimina o cara do campeonato, bane ele, sabe? Poderia até no fim ser uma. Cometer uma injustiça. Ele agiu errado, teve culpa. Ok, ele merecia uma punição muito grande. Eu acho que a maior punição nesse sentido seria em dinheiro, né? Ou até eliminar o Warren Points dele Então, lá, tipo, ele ficar esse ponto que eu queria proibido de receber pegar. dinheiro até o fim do ano, uma coisa assim, mas Se é o você que eu puder penso. me dar um gancho rapidamente. Então, foi punido em dinheiro 300 mil dólares. Foi a maior punição da história. Sobre o Clint Boyer, no caso, a Michael Waltrip Racing enviou nota, mas ela não assume que a rodada foi intencional. Entendeu? Ela não assume. Ela se considera culpada mais pelas ações do carro 55, e em momento algum ela diz que o carro 15 fez algo de propósito, entendeu? Então, tipo assim, ia ficar a palavra da NASCAR contra a palavra do Clint Boyer, do time do Michael Waltrip. E de forma inteligente, o time do Michael Waltrip não está assumindo o que de fato foi o que ocasionou todo o salseiro, né? Que foi sim a rodada do Clint Boyer. Então, é o que eu penso. Ele não assumiu, né? E como que eu saiba, depois em outro dia, assim, a gente pode falar para os nossos amigos aí como funciona o sistema de telemetria dos carros da NASCAR, que tem alguma coisa registrando, né? Tem algum tipo de transponder lá, né? Registrando o que acontece no carro, né? Mas não é uma coisa que as equipes podem usar, mas em outras categorias, com tecnologia mais avançada, dá para saber o que o cara fez. Na NASCAR, se não me engano, é outra história. Enfim, eu acho que a punição ficou de bom tamanho. Injustiça sempre vai haver, né? Mas... Então, o que eu acho? E como eu vi já manipulado o resultado, vamos dizer assim, então eu já vi com influência, né? Eu já vi olhando com mais cuidado para ver que jeito que foi e tal, porque talvez quem estava acompanhando mesmo a prova não deu tanta atenção. E depois as peças foram se encaixando, né? Porque foi a É rodada o do que eu Boyer, falei, né? a bandeira amarela, aí as paradas em sequência, o posicionamento do Joe Logano, o posicionamento do Jeff Gordon, o posicionamento do Ryan Newman, foi tudo encaixando, então precisamos colocar. Tipo assim, o Ty Norris, ele tava olhando o carro 55 na pista e tava com a calculadora na mão fazendo conta, meu amigo. Precisamos de mais um ponto, precisamos de mais um ponto, você tem que ir pro pit, chamou e organizou tudo. E deu uma dor no braço do Clint Boyer, possivelmente o pneu furado, tá muito quente e aconteceu. Então, assim, como eu já vi o incidente do Clint Boyer sobre a ótica de que poderia ter acontecido uma treta, uma falcatrua, então eu já vi analisando, esperando que tinha sim algo errado. E realmente é visível o movimento dele. Tanto que o Dale Jr. que vem atrás falou que nunca tinha visto uma rodada tão estranha como aquela. E aí os comentários do Jornalismo depois e a pulga atrás da orelha. E aí as contas só vieram se encaixando. Eu concordo com a punição da NASCAR. O que que é o problema? Se você não toma nenhuma decisão, você vira uma categoria de banana. Você vira a Fórmula 1, que não tem coragem de interferir em nada, né? Tem coragem de ficar punindo na pista por causa de nada, mas não tem coragem de tomar uma atitude grande como essa que a NASCAR tomou. E assim, é aquele ditado que pode não servir para quem é ateu, mas nem Deus, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, não é a NASCAR que vai fazer isso. Mas dentro do que ela podia fazer, ela fez. Então, assim, ela puniu e ela foi numa punição. Talvez, como o Hélio disse, talvez o Boyer podia receber uma punição mais pesada. Mas eu discordo por quê? Talvez tirá-lo do Chase, colocando o Jeff Gordon. Se a punição fosse de 80 pontos, ele estava fora do Chase hoje. E entraria o Jeff Gordon. Mas não foi feito. E por quê? Porque a gente tem que pensar que aí eu vou citar um exemplo que até o Leonardo tinha comentado antes, quando a gente estava em off aqui, que foi o incidente do Nelson Piquet lá em Singapura, anos atrás. Tá, só citando como exemplo, gente, não estou criticando ninguém a respeito disso, mas quando você é um funcionário, você às vezes tem que cumprir ordens que você não gostaria fazer, tomar atitudes e agir de forma como você não gostaria para preservar o seu emprego e para não para estar bem dentro de onde você está trabalhando. Então, assim, fica difícil jogar 100% da culpa em cima do Clint Boyer. Porque se o Clint Boyer não tivesse o Truex em condições de classificar, ele ia terminar onde estava. Então, assim, ele agiu a mando da equipe e pensando na equipe, no time. Então, assim, eu concordo com as punições. E quem foi beneficiado de verdade no negócio? Quem foi beneficiado de verdade no negócio foi o Martin Truex Jr. Quem tinha que sofrer a punição mais severa? Martin Truex Jr. Quem foi o maior prejudicado na história? Ryan Newman. Quem que teve a posição no Chase devolvida? Em forma de Ryan pontos, na Newman. verdade. Ryan Newman. Joe Logano não teve culpa nenhuma, porque, infelizmente, ele estava envolvido no negócio sem ele saber. Porque ele não tinha como saber em onde que ele ia terminar. E daí, de qualquer forma, se terminasse daquele jeito, quem que ia classificar no Wild Card? Ia ser o Joe Logano e o Jeff Gordon ia por pontos. Então, não acho justo o Jeff Gordon tá querendo solicitar a vaga, porque dentro do que foi armado, quem acabou sendo prejudicado de fato foi o Ryan Newman. Então, é, acho que como é aquilo que eu falei, a NASCAR não vai conseguir agradar todo mundo e ela tentou fazer o que é o melhor para a categoria e sim punir o correto. Quem que tentou estragar o esporte foi a equipe do Michael Waltrip. Ela foi punida e sim, infelizmente o Jeff Gordon não tinha vitória para estar tá brigando na vaga do Wild Card, meu amigo. Infelizmente não é culpa da NASCAR, né? É culpa deles na pista de não ter conseguido. Só vou dar um exemplo de como as decisões são tomadas na NASCAR. O Martin Truex Jr. viajou para Phoenix hoje, porque amanhã ia ter um evento lá cedo, onde os pilotos vão estar cada um em um canto dos Estados Unidos, para ações promocionais do Chase. Então, até pouco antes do fim da tarde, a NASCAR não tinha definido ainda como seria, se haveria e como seria a punição. Então, assim, mas eu achei muito sensato. E isso, o que acontece? Isso já fica de exemplo. Porque se alguma equipe quiser armar alguma coisa, que faça bem feito, porque senão vai correr o risco de ser prejudicado. Né? E acho que é isso aí mesmo. E parabéns ao Ryan Newman, que entrou no Chase e foi o cara que eu tinha colocado como classificado junto com o Casey Kane. E assim, cara, mais uma vez a NASCAR me surpreende de forma positiva tomando essa decisão. Ô Pedro, só voltando um pouquinho para a corrida aqui, né? O Mike Martin. O Mike Martin, ele conseguiu o seu primeiro top 10 com o carro 14, que é do Tony Stewart, tá? Terminou a corrida em nono e consegue o primeiro top 10 dele com o carro 14. Primeiro resultado positivo para ele no carro 14. Bem lembrado em substituição ao Tony Stewart. Então vamos lá. Outro Sim? piloto que eu queria destacar, Pedro, também, foi o Hélio Camirola. O Hélio Camirola, ele andou muito por um bom tempo, uma boa parte da corrida. Ele andou ali, ó, em sétimo, oitavo, nono, caía para décimo primeiro, voltava para nono, décimo. Boa parte da corrida, tá? Ele andou nessa posição. Depois ele acabou tendo um problema, acabou ficando um pouco mais para trás, né? E terminou a corrida na volta. Ele terminou ainda na volta do líder, né? E terminou a corrida em 20º lugar. Mas assim, foi um. Ele, o Hélio Camirola teve uma boa noite. O tempo todo, o tempo todo, boa parte, digamos que 75% da corrida, ele andou no top 10, tá? O Hélio Camirola. Apesar do mau resultado dele final, né? Agora, outro piloto que esse daí já vem me decepcionando bastante é o Denny Hamlin. O Denny Hamlin, mais uma vez, numa corrida pífia dele, terminou a corrida em 21º, não liderou nenhuma corrida. Ele que é o maior, ele é o cara que mais liderou corrida em ritmo, né? Ele teve a capacidade de liderar nenhuma volta, né? Não liderou nenhuma volta na noite de sábado, na noite em ritmo, né? Assim, Denny Hamlin cada vez pior, cada vez mostrando que está muito longe, mas muito longe mesmo do seu Danny Hélio que nós conhecemos. Leonardo, eu queria saber sua opinião sobre Kevin Harvick, cara, no último sábado, cara. Você não acha que ele foi agressivo demais com o Brad Keselowski naquele momento? Você acha que tem alguma rixazinha lá de trás? Porque eu não arrumaria nenhuma encrenca com um piloto como o Keselowski num momento desse, cara. Bom, então, eu não sei se é uma rincha, não sei o que é. Eu só sei que o Kevin Harvick, assim, uma característica que os dois têm em comum é a agressividade, né? Os dois são bem agressivos, o Kevin Harvick e o Brad Keselowski. Mas assim, não vi nada de diferente, nada para esquentar os ânimos entre eles, não. Para mim Não. foi meio que normal. Meio do temperamento dos dois mesmo. Você sabe que o Kevin Harvick, ele não gosta que me ponha amanhecido, não. Como o pessoal costuma falar aqui, né? Não come pão amanhecido, não. O Brad Keselowski é outro. Mas de vez em quando acontece esses rancarrados. Hélio, pode completar aí, Hélio. Você estava no meio de uma beleza, sobre intervenção. O Kevin Harvick e o Brad Keselowski, eu achei que até aquele momento ali meio que serviu para desequilibrar o Keselowski na tocada que ele vinha. Tudo bem que depois a bandeira amarela acabou, que o Jimmy Johnson provocou, né? Ele que teve impossível no sábado, né? Tava em grandes brigas com o J.J. Yeldon, Landon Cassio lá atrás, lá com a Danica Patrick também, tomando 3-4 voltas. Mas eu acho que o Harvick serviu de uma maneira para desequilibrar o Keselowski, porque tipo, você via que o carro 2 tinha chance de vencer a corrida. Mesmo com o 39 subindo, mas com alguma sorte. Eu achei que era possível do Keselowski conseguir uma grande virada e conseguir se qualificar para o Chase, cara. E dialogando, pegando outro ponto aqui, é um piloto que ainda bem que se classificou, porque ia ser uma injustiça. E olha que eu não sou fã do Logano, não que eu não gosto dele, mas eu não vou muito com a cara dele, mas pelo que ele fez nas últimas semanas, seria uma grande injustiça ele ficar fora do Chase. O Calder apresentou problemas, ele começou muito bem a corrida, mas praticamente num período de 3 voltas acabou ficando uma volta atrás. Ele estava no top 10, andando muito forte. Por muito pouco não ficou fora do Chase, seria uma grande perca. Concordo que seria uma injustiça. Bom, sobre a relargada do Cal Edward, sim, foi polêmica. Eu queria já pontuar, mas nós vamos entrar nesse mérito aí lá no bloco de perguntas e eu vou tentar explicar um pouco como que funciona a questão da relargada. A gente já pode entrar em campeonato? Tem mais alguma coisa da prova que vocês queriam já pode debater? Já. Não, campeonato. Podemos falar um pouco do campeonato já. Então, beleza. Então, vamos lá. Campeonato. Até porque eu não assisti a prova, mas parece que aconteceu tanta coisa que no final acabou ficando ofuscada pela atitude dos pilotos e da equipe de Mike Otto. Então, é o que eu falei, né, Pedro? Foi isso mesmo. Foi o que eu falei, né? Porque, assim, eu tava prestando tanta atenção, porque a Fox colocou em cima, né, lá dos pilotos lá, colocou assim, os pontos em tempo real, né? Os pontos. Conforme a posição deles em tempo real. Eu tava tão focado ali, né? Que eu vi o Quintibol rodando e falei, ah, o Quintibol rodou, beleza. Aí teve os pits, todo mundo entrou no pit, foi aquela loucura, aquela bagunça, né? Eu falei, nossa, o Palmeiras ficou com os pneus velhos, falei, ó, o Palmeiras vai ganhar essa corrida aí, quer ver ele ganhar a corrida e dá um, sei lá, com a somatória dos pontos aí, contendo uma coisa e vai pro Chase. Aí eu nem prestei atenção. E de repente, aí quando foi, a ESPN tava encerrando a transmissão, que ela apareceu com o vídeo. Eu falei, opa, peraí, tem coisa errada. Mas a corrida em si foi uma corrida excepcional, corrida muito mais, muito boa mesmo. E Pedro, quando você for falar do campeonato, eu tenho o Chase, eu tenho aqui os pontos com o Chase. Eu tenho, eu vou. Você tem também? Vou entrar. E se não neles. Tiver isso. O Chase? Tem também? Vou entrar neles. Tá, beleza então. Eu só queria lembrar aqui que muitas vezes a gente vê pilotos perdendo corridas por pouco, então no xilique depois da prova, enlouquecidos lá, por causa de bandeira amarela, reclamando da NASCAR. Mesmo sem saber de nada depois da prova. Eu me impressionei com a classe do Ryan Newman falando que eles tinham perdido a corrida para eles mesmos, cara. Depois da prova. Ele e o chefe de mecânicos dele, cara. Eu vendo ele falando com a classe, aquela calma, aquela tranquilidade. Alguém que tinha tudo para conseguir a sua segunda vitória no ano. E ia ser uma vitória das mais importantes da carreira do Newman, né? Da força que ele mostrou naquele momento lá. A classe que ele mostrou, sabe, a altividade, né, cara? Mas que é um cara que, tipo, ele havia perdido, mas perdido com a cabeça erguida, cara. Eu sei a opinião do Léo, mas eu gostei muito de ver a atitude do Nilman ali. Concordo com você. O Nilma, como nós mesmos já frisamos aqui, né? O Nilma sempre mostrando ser um bom piloto, né? Então, não tem muito o que falar do Nilma, não. Ele se acomodou um pouco no começo do ano, no ano passado também. Esses últimos tempos ele se acomodou, mas agora quando foi anunciado a saída dele da Stuart Haas Racing, né? Com a saída dele, com esse anúncio, ele se mostrou o outro Ryan Newman. Mostrou o Ryan Newman, que é das antigas, conhece, né? O Ryan Newman de 2002, 2003, se eu não me engano. Se não me falha a memória, mais ou menos esse ano aí. O Ryan Newman que nós conhecemos. O Ryan Newman que põe o negócio para ferver mesmo. E outra, né? Fez dois resultados excelentes, né? A gente tem que colocar que o Ryan Newman chegou em Atlanta em quinto e chegou em terceiro agora em Richmond, né? Então, assim, o cara fez por onde, né? Fez por merecer. E venceu em Indianápolis também. Não tirando os méritos do Martin Truex Jr., mas fazendo a coisa correta, né? Então, de forma correta, o Ryan Newman entraria. E ou não, talvez o Jeff Gordon entraria nos décimos e o Joey Logano derrubaria ele, mas aí é muito hipotético, né? Porque se o Ryan Newman vencesse, ele tinha vaga. E aí o Jeff Gordon não entraria de jeito nenhum, porque daí o Joey Logano ia entrar com a vaga e tal. Entendeu? Então são muitas hipóteses, até porque poderia acontecer outra bandeira amarela na corrida, no final, e sim. Então, dentro de tudo que aconteceu, acredito que a NASCAR fez o correto e a vaga por mérito é sim do Ryan Newman. Então vamos lá, vamos falar de. Pedro, Sim? só terminando aqui, a gente não falou muito dele aqui, mas só para lembrar, cara, o que a corrida que o Kurt Busch fez, ele foi o único piloto que mesmo com toda essa confusão, ficou no top 5 a corrida inteira, velho. Ficou imóvel, né? Vamos ao campeonato, Pedro. Então vamos lá. Bom, vou falar. Primeiro, como ficou o campeonato sem o Chase, moçada? Como se o campeonato fosse de pontos corridos. Então a gente teve após Richmond, o campeonato com Cal Edwards na liderança, um ponto à frente de Jimmy Johnson. Kevin Harvick em terceiro, 14 pontos atrás de Edwards. Kyle Busch em quarto, 31 pontos atrás de Edwards. Matt Kenseth, quinto, 35 pontos atrás de Edwards. Dale Earnhardt Jr., 61 pontos atrás de Edwards. Clint Boyer, já contando a punição de 50 pontos, ficou 63 pontos atrás de Cal Edwards. Kurt Busch se classificou em oitavo, com 80 pontos de desvantagem. Greg Biffle em nono, 83 pontos de desvantagem. Joey Logano em décimo, com 91 pontos de vantagem. Jeff Gordon seria o 11º, com 92 pontos de desvantagem. E Ryan Newman, 12º, com 101 pontos de vantagem. Casey Kane, o 13º, 103 pontos de vantagem. 14º, Jamie Mack. 15º, Keselowski. 16º, Paul Menard. 17º, Martin Truex Jr. 18º, Arik Almirola. 19º, Juan Pablo Montoya. E 20º, Rick Stenhouse Jr. Aí, convertendo para as pontuações que entram Chase, né? Os pilotos. Os 12 primeiros colocados, contando os wildcard, recebe 2 mil pontos. Quem venceu e se classificou entre os 10 primeiros recebe 3 bônus de 3 pontos de bônus por vitória. Então o Kenseth, com 5 vitórias, entra como líder com 2.015 pontos. Jimmy Johnson e Kyle Busch vêm em segundo e terceiro, respectivamente, com 2.012 pontos. Kevin Harvick vem em quarto com 2.006 pontos. Cal Edwards vem em quinto, 2.006 pontos. Logano vem em sexto, 2.003 pontos. Greg Biffle, sétimo, 2.003 pontos. Em oitavo, Casey Kane, com 2.000 pontos, sendo o piloto que entrou pelo Wild Card com mais vitórias. Dale Jr., 2.000 pontos. Kurt Busch entra em décimo com 2.000 pontos. Ryan Newman também com 2.000 pontos em 11º. E Clint Boyer, que não havia vencido na temporada regular, 2.000 pontos na 12ª posição. ficou muito perto de perder a vaga, o Clint Boyer. Mais um pouco, contando a punição, ele, se eu não estou enganado, só confirmando aqui, ele tinha na prova de Atlanta. Eu vou puxar aqui, moçada, e já concluo o raciocínio. Deixa eu abrir aqui a prova de Atlanta. Ele entrou na prova de Atlanta. Ele entrou em Atlanta com 28 pontos. 809 pontos. Isso, 28 pontos é atrás do Jimmy Johnson. E ele teria 79 pontos para o Chase de vantagem. Se a punição fosse de 80 pontos hoje, ele estaria fora. Quem entrava era o Jeff Gordon. Só para ver como que a decisão da NASCAR foi assim, em cima da pinta. Voltando aqui então. Como embaralhou tudo, a gente só pode fazer especulações, né? Começando com o Chicagoland. Daí nós vamos ficar para fazer isso no próximo bloco. Minto, no bloco de perguntas, que é o quarto bloco. Mas voltando lá e olhando, vou falar os nomes aqui e vocês me falam mais ou menos se era isso ou se vocês têm alguma. Ó, quem não se classificou foi Jeff Gordon, Jamie Mack, Brad Keselowski, Menard, Truex, Almirola, Montoya e Rick Stenhouse, dos que chegaram na zona dos 20. Justo esse Chase? Esses 12 nomes? Justo? Justíssimo. Justo, sim. Né? Kenseth, 5 vitórias dentro. Jimmy Johnson, apesar das últimas 4 corridas serem corridas de Jimmy Westhauling, né? Como o Dyner Wolff tinha tweetado lá. Justo, Kyle Busch, justíssimo. Então, aquilo que eu falo de campeonato, os três ali para mim que vão brigar forte por título. Kevin Harvick é um cara que é bem sólido, né? Toda a carreira dele ele é, mas nunca foi fator para campeonato. Kyle Edwards pode estar se recuperando com essa vitória, justíssimo. Joey Logano fazendo um trabalho fantástico do meio da, vamos dizer assim, do meio da corrida do Chase até a prova de Richmond, um trabalho impecável. A não ser pelo problema que ele teve lá em Richmond. E que ele entraria de qualquer jeito, gente. É isso que a gente deixa claro. Joey Logano entraria de qualquer jeito com o Wild Card, a não ser que ele não se cravasse entre os décimos e o Newman não fizesse pontos suficientes, né? Tem isso também, né? Colocaria o Jeff Gordon ali. E nem o Jeff Gordon talvez entrava. Então é muito. Eram muitas hipóteses para a gente saber quem classificaria ou não se não tivesse acontecido os incidentes. Greg Era Biffle. 10 pilotos lutando por 5 vagas, né? É uma coisa fora do comum, né? Greg Biffle fazendo o dele sempre. Casey Kane abaixo do que eu esperava, mas entrou. Dale Jr. ainda é um ponto de interrogação muito grande. E o Kurt Busch, ele se torna o primeiro piloto de uma equipe de time único a classificar para o Chase. Com isso, a Furniture Row, né, fazendo seu primeiro chase e se tornando a primeira equipe de um único carro a se classificar para o chase. Antes, nunca um piloto que de uma equipe de um carro só havia se classificado. Ryan Newman, justo no chase, fez por merecer. Os resultados dele depois de Indianápolis provam isso, né, que ele fez sim por merecer. Não tirando os méritos do Truex Jr., mas assim, quando você precisa de fatores externos e internos para acabar levando vantagem, vamos dizer assim, não é uma coisa bacana para o esporte. E o Clint Boyer, temporada perfeita que vai acabar manchada por causa desse incidente em Richmond. Mesmo que ele venha a ser campeão, a gente não vai esquecer isso aí, eu tenho quase certeza. Jamais. Como Ô, Pedrão. só encerrar, eu vou já falo e já encerro. Para mim, dos que ficaram de fora, a única surpresa é o Brad Keselowski. Teoricamente, o Brad Keselowski entraria nessa vaga do Kurt Busch, né? Se a gente fosse colocar as coisas dentro do que é uma normalidade, o normal seria o Kurt Busch ficar de fora por ser um time de carro único, né? E provavelmente essa vaga teria que ficar com o Keselowski. Mas o Keselowski não fez uma boa temporada, não mereceu a vaga e o Kurt Busch sim fez por merecer. Pedro, e os pontos da punição do início do ano? Com esses pontos do Keselowski que entrava entre os 10? Não. Não, peraí. 25 pontos? Não entrava, cara. Não entrava. Ele tinha 30 pontos de desvantagem pro Jeff Gordon. E 31 pro Logano. Ele tomou 25 de punição. Não entrava. Pra quem ficaria muito mais fácil, sim, pro Joe Logano. Pro Joe Logano seria muito mais fácil. Mas assim, é punições, a gente tem que encarar como sendo uma justiça feita, né? Então, eu acho que a Penske errou lá na época e ela foi punida de forma justa. Mesmo assim, o Brad Keselowski não entraria. Foram 25 pontos, Eli. O Joe Logano entrou com 751 pontos. 31 a mais que o Keselowski. Então, nem É, com. não dava, não. E daí seria o Jeff Gordon, o outro cara, e aí já Ficava não seis disputaria. pontos de gordura para queimar ainda, né? Isso, exatamente. Ele não entraria. Não entraria. Ó, o que eu ia falar aqui, Pedro, era rapidinho, só uma para chamar atenção mesmo. O Jimmy Johnson, depois de Michigan, que ele teve aquele problema de motor, Michigan ele terminou em 40º, Bristol ele terminou em 36º, Atlanta 28º. E na corrida sábado à noite, em Richmond, ele terminou em 40º novamente. Então, ele teve, eu já tinha até falado sobre isso, né? Ele de 77 pontos à frente do Clint Boyer, que foi a maior diferença dele no ano, ele tá, se não tivesse o Chase, né? Ele estaria agora a menos um ponto do líder do campeonato, que atualmente seria o Cal Edwards, né? Então, assim. O Jimmy Johnson ele se perdeu no caminho aí, com a soma dos azar de tudo, ele se perdeu aí no caminho aí, ó. Foram quatro péssimas corridas. É só agora ele transformar essas péssimas corridas que ele teve agora, tudo em vitória para vencer cinco corridas das 10 e ser campeão de novo, né? Mas tá aí, o Jimmy Johnson. Tem, já falei já, uma equipe que um dia o azar ia chegar, um dia os problemas ia chegar, chegou. Não chegou na hora que faz esse mas chegou. É uma batalha da ponte. E só, Pedro, que você está falando, né, sobre os que não, que merecia, que está fora, merecia, por questão. Até de cultura mesmo, seria interessante o Jeff Gordon entrar, né? Porque o Jeff Gordon tem uma cultura bem influente lá nos Estados Unidos, na NASCAR, né? O Jeff Gordon é um ícone da NASCAR. O Jeff Gordon é um cara a ser respeitado na NASCAR, que todo mundo respeita ele, todo mundo gosta do Jeff Gordon, né? É assim, é uma pena o Jeff Gordon não ter entrado. Seria legal se ele tivesse, mas ele não entrou, né? Por N motivo, ele teve 26 corridas para tentar ele se levar para o Chase. Nessas 26 corridas ele não conseguiu fazer isso acontecer. Uma pena ele ficar de fora, né? E não tá. E o Brad Keselowski, que é o campeão, não pode defender ele. Ele pensava que ele ia entrar, que ele ia lutar, pelo menos lutar, tentar lutar pelo título, mas não tá. Mas de resto, para mim, tá aí, ó. O Chase tá aí. Todos os pilotos que estão lá dentro, é tudo completamente justo. E os quatro que vão lutar pelo título, para mim, né? Claro que é uma especulação, mas vai ser Kenseth, Johnson, Busch, o Harvick, que deve aparecer, não deve ser campeão, mas deve aparecer também. E o Edwards, mais centrado, deve ser um cara ficar de olho no Kyle Edwards, que ele, como eu já falei, ele cresceu no campeonato e cresceu no momento importante. Então, desses nomes aí, cara, fugindo dos três padrão, que seria o Jimmy Johnson, mesmo vindo de quatro corridas mal, mas o histórico nele no Chase não tem nem o que falar. Matt Kenseth, cinco vitórias. A princípio, o único cara a fazer frente é o Jimmy Johnson. O Kyle Busch, que é talvez o cara mais talentoso da NASCAR, mas a história dele no Chase é pífia, como o Pedro sempre fala, vamos ver no Chase, vamos ver no Chase. Então, começa domingo a história. Cal Edwards, parece que recuperou a alegria, pode ser fator. E o meu quinto cara seria o Clint Boyer, que era para ter saído de Richmond, líder do campeonato, da tabela regular, né? Mas preferiu ou acabou se envolvendo nessa palhaçada aí. e por muito pouco não saiu eliminado ou levou uma sanção pior. Mas eu não sei se isso vai acontecer, mas se a equipe manter o trabalho que vinha tendo, pode ser um fator muito grande mais pra frente. Enfim. O Joe Logano é um piloto que pode aparecer muito bem no top 5 do campeonato. E isso pode ser uma grande surpresa. O Casey Kenny, eu não levo fé. E o resto vai ser só para enfeitar o Chase. Kurt Busch é outro nome que, se terminar no top 5 do campeonato, será espetacular. É, eu acho que de surpresas a serem observadas é Kurt Busch e Joey Logano mesmo. E o Ryan Newman também, cara. O Ryan Newman é um cara que eu vou ficar de olho. Não espero muito Não espero muito de Dale Jr., Greg Biffle e de Casey Kane. Dos demais ali, pode acontecer qualquer coisa. Joey Logano, Ryan Newman, Kurt Busch, Kenseth, Buxinho, Harvick, Johnson e Edwards. Então vamos dizer assim, são três pilotos que, dos 12, eu coloco 9 que podem, coloco 3 que são candidatos de verdade, coloco 2 que podem pintar correndo por fora, e coloco aí mais 2, é isso? São 5, 7, mais 3 caras aí, Joey Logano, Kurt e o Newman, que podem pintar como candidatos também. Agora, Dale Jr., Casey Kane, Greg Biffle, não espero muito não. Mas é NASCAR e pode acontecer de tudo, meu amigo. Então, vamos aguardar. Mais alguma coisa para a gente já estar fechando esse bloco da Sprint Cup? Não, pode fechar. Encerrando então o bloco da Sprint por Cup, mim, amigos. Tem mais alguma consideração? Não, Elio? Tudo beleza. Então, ok. Ok, beleza. Então, meu moçada... Só, só um detalhe, Pedro. O Jamie McMurray terminou na frente do Keselowski na tabela. É verdade. Mas ficou longe ainda para eles classificarem. Bom, amigos, é isso aí. Nós vamos encerrando esse bloco da Sprint Cup, onde a gente abordou toda a polêmica da etapa de Richmond. A gente volta para falar da perto do que aconteceu em Richmond na etapa da Truck Series, vencida pelo James Buescher na tarde do domingo, lá em Iowa. Home Alabama all summer long, catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, we